Van 3859, 130 graus, 089, autorizado a colapso no zero. Decolagem no zero, Van 3859. Marcão. Reduzindo para 170, Romeu na novena. Próxima só, aeronave de NC, decolagem, vamos repistar. É, foi. Golf Mike X-Ray, acione 5432. 5432, o Golf Mike X-Ray. Retorno 30 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Não, no 015, autorizado sinal leste, passo estabilizado. Vem 4 no 4. 2, Salvador, ponto de espera 90. 8 no 1, mantenha ponto de espera 090. 3859 decolou, aos 40, controle 199, decimal 35. Afirmativo, você agora o controle 1935, então 3859, bom dia, bom trabalho. 50. 3050, aqui é o foco. Controle de Salvador, muito bom dia. 3859 transferência, cruzando 2200 pés, exceção para o 380 na saída da EL. Tá 3858, contato radar, suba para nível de voo 380, autorizado direto Leda. Afirmativo, direto Leda da presente para o 380, tá 3859. Afirmativo, eu não recebi o seu plano, você pode adicionar e eu vou contatar o centro para pegar. Externo. Completo sinal, chame torre 118, decimal 6, Romeu, Romeu 90. 7186, bom dia, bom trabalho. Tá, uniforme Bravo, Novembro, Bravo, e faço sinal para pouso. Romeu, Novembro, passou externo, fachada e trabalho. Fala Romeu, Romeu, Romeu Novembro, bom dia. Continua a aproximação, informarei pista livre. Novembro. Papatango, Oscar, X-Ray Uniform, reduz a velocidade para 1809. 1809, Oscar, X-Ray Uniform. No 888, solo às 42, livre à direita, agilizando. Se possível, chama solo 121, décimo 9. 130 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso na 10, Romeu, Romeu na venda. Na rotatória. Na rotatória, tudo bem. 3602, desce para nível de voo 050, autorizado CH da Mari. Sabatão Gótica, que tem uniforme, desce para 2000 pés de NH 105, autorizado sinal elétrico, porta estabilizado. Quente, autorizado 2000 pés, 105, reportar estabilizado, autorizado CH da Mari. Papa Romeu Golf, Mike X-Ray, Sami Recife, em no 25.45 ou no 26.85. 255, 2085, vou fazer aqui. 1219, bom dia. Autorizado Guarulhos, 360, via Persolu 21, decola da Pistona 0, primeira curva à direita na saída árvore, transição eleva. Controle 11935, transponder 5522. Papatango, Vitor Mike, Quebec, Sami Torre, 18 decimal meia. 18 meia, grato, bom dia. Árvore, transição eleva. Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, continue pela rotatória pós-final 97 em ATR da Trix. Passando externo no momento, estágio com o número 2, reporta para o final. Cliente, Quebec. Vai biscoito no 1, decolou de 4,6, controle 119, sinal 35. É Arbor, Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alpha. É, Elefa. Afirmativo, chama a puxa acionar. VP5494. 360 na árvore, preciso voar a Elefa da presente, para o objeto 5819. Objeto 5819, cumpre o perfil da carta. Cumpre o perfil, objeto 5819. SK-X-Ray uniforme completo sinal 7 torre 1 no 86, Salvador 3602, pode voltar? Salvador 3602, autorizado TAP. TAP, Salvador, Papa Tango, X-Ray, uniforme, sinal estabilizado, visual. Papa Tango, Oscar X-Ray, uniforme, continua a aproximação, informarei pista este livro. CFT, vai dando, Oscar X-Ray, uniforme. Final de 3 milhas, ano 7, Vitor Mike Quebec. O Vitor Mike Quebec, formarei este livro, vou continuar a aproximação. Papatango Alfa, Vitor Juliette, ciente, reporte no através de Paripe, mantém as condições visuais. 4 no 4, solo as 4, 8, direita, solo, 1 no 2, 1 no 9. 1 no 2, 1 no 9, 4 no 4. Solo Salvador, é o 5, 5, 4 no 4. 5, 4 no 4, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette no 4, 5, 4 no 4. Informe, chega trem, 124, 120 graus, 069. Este no zero, livre pouso. DF, baixou e travou, acha que você informa, autorizado pouso. Quebec, solo ao 50, corte para 5 chacões. Nativo 2525, da BLS, reporta, estabilizado 02. Muito ruim, confirma. Descida em condições visuais, reporta, cruzamos 025. Salvador, 758, nono, ano. Prosseguimos 758, nono. Após arma, possível voar dentro da... Guarde 581, Sam Recife, em no 26.0. 260, bom dia. Seu uniforme está aqui sem frente, Alfa Kilo, pátio 3. Pátio 3, Alfa Kilo. Leva braço, sequência livre para coordenação. Segundo aqui na frente, confere o valor, a sensação da gente, tiro pátio 3. Alfa Victor Juliette, reporte na rotatória. Funciona na rotatória, Alfa Victor Juliette. Controle 26650, transferiu informação a quilo. Funciona 6250, dispara nível de voo 050, autorizado chegar da Mari. Até o 050, autorizaria a proeste de TAP? Autorizado TAP, funciona 6250. TAP, TAP. temos autorização. 74, a frequência do controle 19.35, torre 12.6, decolada 10, curva esquerda em rota. Guardião 05. Para o táxi ali pro 74. Pessoas a bordo, Olympus. Gente, vem para o táxi. Livro 74, autorizado táxi, reporte na hotel para ingressos da pista 10. Acionamento de táxi até o ponto de espera da pista 17. CNM 3-1-1, autorizado, puxa e pode para o táxi. Só para o táxi, 3-1-1. No noroeste, aguarde para decolagem. Confirme o local de sobrevoo de novo. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha, do Travês, Paris. Sente, reporte na rotatória, Papa Romeo, Índia, November Alpha. Reportará rotatório, Índia, November Alpha. Salvador, estabilizado em LS do 3602. São 3602, completo sinal de chama e torre 1-8, decimal meio. Salvador, bom dia, 3602, na ILS. Salvador, são 3602. São 3602, autorizado, pouso na pista 10, vento 130 graus, 7 nós, 18 metros, 0015. Mantenha a posição. Não, 05, um momento que eu tô com a tô dando instrução para uma estagiária, ela tá aprendendo aqui, eu tô mostrando para ela, um momentinho. Controle, a Fabrício Vilhé está 1 minuto para rotatório e já avisou com o campo. Gente, Sama Torre 1-8, decimal 6, Papa Tanguá, Fabrício Juliette. Sama Torre 1-8, decimal 6. Tráfego no setor noroeste. O senhor tem condições de decolar com o ar nordeste para posterior e para o setor norte? Guardião 05, autorizado decolagem, vento 1-50 graus, 0-9-9. Informo um helicóptero decolando ao lado da cabeceira 107 com proa nordeste. 3-1-1, nós estamos com 161 a bordo. 4 horas, alterna Galeão. 3-1-1, que negar 1-0-1-5, autorizado táxi via pátio 1, Saxoí Índia, com a espera da 1-0, chame torre 1-8 nesse momento. Pátio 1. Já acabou de parar no lugar, pátio 1-0. Decolando da cabeceira 1-7, comprou a nordeste. E o tráfego é protegido. Salvador, está fora do solo para Nordeste, ciente do Alfa Vitor Juliette na cidade da rotatória, guardião do tempo. Guardião 05. Índia November Alpha na rotatória, visual com a 1 no 7. Índia November Alpha, faça espera na rotatória. Vai realizar espera na rotatória, Índia November Alpha. Livro 74, autorizado o cruzamento da pista do zero, ingresso na Delta Alpha, reporte Índia Juliette. Guardião 05, autorizado a ingressar na perna do vento da 1 no 7, observe os dois tráfegos. Mantenha a separação visual com os mesmos e vá para a posição noroeste. A intenção é seguir ainda no setor norte e nordeste aqui, a BR-324 em patrulhamento até a região de Itabeira. Então, 3602 no solo 01, no chame solo 12119. Regional, bom dia. Salvador, bom dia, 3602. Tan 3602, dá passagem ao P3 após, siga-o, reporte a Juliette. Após Juliette, espera na rotatória. Autorizado seguir sobre voo na BR, chama controle 119, sol 35. Sol 935, obrigado, boa sorte, guarde a onda do mundo. Índia November Alpha, informa o tráfego a 500 pés abaixo, um helicóptero, no rumo sentido BR-234. Acerte do tráfego, Índia November Alpha, reporta quando de volta mesmo. BR-324, vai seguir patrulhamento. É a proximidade de Amélia Rodrigues, interessação. Sente o Guardião 05, 500 pés, condições visuais, sente o tráfego, está fazendo um 360 na rotatória, mantendo 1.500 pés, o tipo é o Charlie 1-5-0. Sanai 6319, autorizado a linha de decolar da pista 10. Vento 150, grau 08 nós. A linha decola no zero, Sanai 6319. Foi autorizado o ponto para a sua bilhete? Está máximo. Baixo, né? É o mesmo motor do Hércules, hein? Bom, bem, deve voar muito bem. Tá bem, bom trabalho pra você. É o antigo alerta. Tá ligado, né? Não, é o alerta modificado. Bacana. Tá 3602, autorizado ingresso na Juliette, portão 07. Juliette 07, 02, tá. Zulu Oscar Alfa 075, condições visuais, reporta para a descida em Feira. No solo 03, autorizado track track pela pista 107, na minha escuta deu corte. Índia November Alpha, autorizado a ingressar pela final. A curtição de pouso, baixado travado. Paciente, autorizado a ingressar final, dá um no set, baixado travado de chave, vem de November Alpha. November Alpha, correção, mantém espera na rotatória. A gente vai manter espera na rotatória, Índia November Alpha. Oceana 63, 111, decolou 05, semi controle, 119, decimal 35. 935, Oceana 63, 111. Salvador, Oceana 63, 111, passa 1.310. Eu piso 121, decola down no zero, após curva à direita, saída arbor, após elefa. Vamos zero. Sonar 6319. 6319, contato radar, sobe o nível de voo 360, saída arbor. 360 na arbor, 6319. Local de voo, Sonar 6250, torre 118.6. Para Guarulhos, 193, qual nível solicitado? O nível final seria o 400. 1983, nós temos pré-autorizado nível de voo 360, o senhor aceita? Aceito. 1983, para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via Ampers 121. Decola da 10, após curva direita, saída arbor, após voo e elefa. Controle 11935, torre 118, decimal 6, transponder 5550. Aproveito 1110, grau 079. Acesso no 21, na saída arbor, arbor, curva direita, direção elétrica. Controle 11935, torre 1196, e o transponder 5550. 1983, torre 1186. Torre 1186, partindo, gol 1983. Gol 1983, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Índia November Alpha, mantém a vertical na rotatória, tem um tráfego no ILS da pista 1-0. Aciente, vai manter, Índia November Alpha. Oceané 6250, autorizado pouso na pista 10, vento 1110, grau 079, azimutímetro no 015. 015, livre pouso, 6250. Quatro decolou 08, chame controle 1119 35. Plano agora controle 1935, limpos.